perdeu o juiz e a rocha. Para aí, vizinho, essa música, por favor. Para aí, vizinho, senão eu vou morrer de amor. O quanto essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho, o vizinho liga o rádio que toca a canção que dói e faz chorar, me machuca a solidão. E bastante incomodado com essa situação, fui chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. Quem sabe dizer, irmão? Para aí, vizinho, essa música, por favor. Para aí, vizinho, senão eu vou morrer de amor. Olha aí, vizinho, tô tentando esquecer ela, cê não tem noção. Essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho. Bora, Yale, no sax. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz em rocha. Isso é Diogo Donato. Vem, vem. Portal do Arrocha. Sim, eu ligo o rádio que toca a canção, me machuca a solidão. E bastante incomodado com essa situação, fui chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. O para o vizinho, essa música, por favor. Amor, barracão de direito, aquele abração. Olha aí, vizinho, tô tentando esquecer ela. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela. Bora, Léo! E para aí, vizinho, essa música, por favor. Sucesso no CD! Esse é Diogo Donato!